primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar. Pode pedir uma dose caprichada de vergonha na cara, cê vai precisar. Não pensou em nada quando deu mancada e saiu por aí dando voltas em camas erradas. Olha a besteira que cê fez, nem virou amor, já virou ex. Meu coração pegou ar e tomou birra de você. Minha boca já tá dando uns beijos aqui e você dando seus PTs por aí. Meu coração pegou ar e tomou birra de você. Minha boca já tá dando uns beijos aqui e você dando seus PTs por aí. Já deu perca total de mim. Meus amigos Matheus Cauã, vem cantar comigo, vem, vem, vem. Jonas Esticado, bora cantar esse sucesso. E pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar. E pode pedir uma dose caprichada de vergonha na cara, cê vai precisar. Não pensou em nada quando deu mancada e saiu por aí dando voltas em camas erradas. Olha a besteira que cê fez e nem virou amor, já virou ex. Meu coração pegou ar, tomou birra de você. Minha boca já tá dando os beijos aqui e você dando seus PT por aí. Meu coração pegou ar, tomou birra de você. Minha boca já tá dando os beijos aqui e você dando seus PT por aí. Já deu perca total de mim. Valeu, João Esticado. Já tá.